nossa vida bandida, chorada e sofrida, longe de você. Chega de pagar um alto preço e no seu endereço e não achar você. Tô sozinho feito um cão sem dono nesse abandono, preso na solidão aqui perdendo o sono. Será que não vê que eu nasci só pra amar você, meu amor, meu bebê? Não fiz mal nenhum pra te perder, meu amor, meu bebê. Já não sei mais o que vou fazer, meu amor, meu bebê. Volta logo pra gente se amar, senão eu vou pro bar, sem amor vou beber. Tô sozinho feito um cão sem dono nesse abandono, preso na solidão aqui perdendo o sono. Será que não vê que eu nasci só pra amar você, meu amor, meu bebê? Não fiz mal nenhum pra te perder, meu amor, meu bebê. Já não sei mais o que vou fazer, meu amor. Se não eu vou pro bar, sem amor.